cidadãos que até então tinham continuado a disfarçar sua inquietação com gracejos pareciam nas ruas mais abatidos e mais silenciosos.